Thank you. Esse é o Erasmo Canastro? É. Meteleira. É o Erasmo Canastro. Eu tinha meteleira. Ah, que é... Thank you. tal segundo. Diferente, tá, mas vamos passar. Só essa direção do riff. Sei, solta o beat, cara. Vamos tentar fazer isso no meio aqui. Teratum, tchum, tá. Não tem aí, tá valendo? Vamos ver se você soltou. Do. Seria mais se acionar outros pads, tá ligado? Em resposta, né? True. Thank you. resolvi o da Peach pra ver, pra não. Pra não ramelar. Pra não ramelar. Aí alguém canta junto ainda na hora. Não. É a primeira fita da música, assim. É só um comecinho e depois entra mais pesado. Entra limpo e depois. Não tem, essa é violãozinho, assim. Não, depois entra você pesado. Você lembra o nome? A Peach tem que. Você lembra o nome? Tô tentando, cara. Vamos ver aqui. Mas é isso, cara. Eu vou dar mais uma trampada. Pensa o que mais. Eu vou trazer. Eu vou passar a base pra você, cara. Vou passar por e-mail. A base. Pra, será que eu passo por e-mail, cara? Você não tem. Porque de repente você vai trampando. Você trampa, você aplica os efeitos em cima da que eu tinha feito. Que tipo, tá sem os sacos, né? Tem só. Mano, eu curti pra caralho falar pra você aquele delay que eu coloquei na. Então, mas é porque daí você coloca o delay, dá pra você colocar o delay, você deixa algumas partes secas, você coloca, e outras partes fica aquelas respostas de coisa, tá ligado? Eu pensei usar só isso aqui mesmo, hein, velho? Curte pra caralho, cara. V6. Você dá uma bacana, né?